Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, onde vamos responder as perguntas e também deixar os nossos palpites para a Taladega. Eu começo pela pergunta que foi feita agora há pouco aqui no Twitter pelo nosso amigo Guilherme Martim, que ele deve ter até uma outra pergunta dele lá na Home Tracks, que eu, se não estou enganado, eu li também. Mas vamos lá. Ele pergunta aqui se o Truex vai para o 78 e o carro número 56 vai morrer. Ah, não sei agora, hein? Tá apertado aí para você, né? Então, vai lá, Não, eu vou sei não. pincelar. Existe a possibilidade de sim o Truex ir parar no carro número 78. O que está se especulando, a Michael Waltrip já tornou oficial que ela vai ter só dois carros de temporada completa, que vai ser o 15 com o Bowyer e o 55 com o Vickers. O carro 56 vai ser um carro de operação parcial. Então, provavelmente o Martin Truex está fora da equipe. Já até alguns funcionários foram avisados já do corte lá na sede da equipe. É, aliás, já ficou só os mecânicos, né? Porque o Isso, pessoal é. mesmo principal ali já foi todo mundo embora já. Só tinha ficado os mecânicos. Isso. E aí o Truex provavelmente deve estar indo para fornitura e roll, mas não está fechado ainda. Mas eu acredito que seja a única opção boa para a equipe. E aí se especula que a Napa deve até sair da NASCAR, né? Deve até deixar de patrocinar carro na NASCAR, e que é uma pena, porque tem muitos anos de ligação com a NASCAR, mas vamos ver. Então, respondendo ao Guilherme, é isso aí. A possibilidade do Truex ir para o 78 é grande, e o 56 não deve morrer, mas vai deixar de fazer temporada completa. E uma Então, vamos... possibilidade pequena, só te interrompendo, Pedro. A possibilidade pequena é de ir ele e a Napa um quarto carro na Joe Gibbs. É muito pequeno também, eu acho. É, muito Muito pequena, pequeno. mas tem esse rumor já. Até o Richard Childs e a Gibbs se mostraram dispostos, mas o problema é a Napa querer ir agora, que tá aparecendo mais isso. Vamos lá. As perguntas que foram realizadas lá na página do Big One Brasil, lá do podcast. Então, a primeira é do Anderson Barbosa. Ele mandou um abraço pra gente. Ele faz uma pequena crítica aqui à Fox Sports, né, que não está transmitindo ao vivo, e parabeniza a gente e agradece também por tá levando essa informação, né, esse tipo de informação para quem é fã da NASCAR. A gente fica muito agradecido, antes de você estar tá acompanhando também. Ele faz algumas perguntas aqui, vamos lá. A primeira envolvendo o grande ídolo de Leonardo Guina, Nelson Piquet. Com certeza. Ele pergunta: o Piquet caiu de produção nas últimas corridas. A que se deve isso? Ele pode estar desmotivado ou não vingou com o Pat Tryson? Agora a culpa é do Carl Schiff. Ah, não, eu não sei o que está acontecendo com ele. Não sei. Não sei o que está acontecendo com ele. Então, como até citei no bloco da Nationwide Series, né, na parte que a gente tá falando do Nelsinho, oito corridas, nas quatro primeiras ele conseguiu um décimo lugar em Chicago, um décimo segundo em Atlanta, sendo que esse décimo segundo em Atlanta ele chegou a ficar uma volta atrás, grande parte dessa prova, mas ele fez uma boa corrida ali. E nas outras seis provas, ou ele bateu, ele teve problemas, ou foi muito mal mesmo. Eu acho que não casou como esperavam que iria casar, né? Agora, como se tem naquele broco, né? O negócio é trabalhar, né? É levantar a cabeça e, se tiver desmotivado, levantar a cabeça, porque uma grande atuação agora, um top 5, até um top 10, uma boa atuação, pode facilitar para ele arrumar um lugar melhor, numa equipe em tese, né? Mais gabaritada que a Turner no ano que vem. Ou então até se animar com a própria equipe, né? Por que não, né? Lembrando sempre que a Nationwide Series vai ter grandes mudanças no cenário de pilotos para 2014. Pode ser que, até na própria Turner, com a saída de Justin Allgaier, o Kyle Larson deve continuar correndo em tempo integral, mas sem disputar o campeonato, mas eu acho que o Nelsinho tem que levantar a cabeça, porque se ficar lamentando, a NASCAR é cruel para muita gente, mas talento para sair dessa ele tem. Concordo, concordo plenamente. Eu atribuo a mais, talvez um pouco de desmotivação, mas mais ao que eu falei no bloco lá da Nationwide. que ele realmente não se adaptou com o equipamento da categoria. E é aprendizado esse ano, a gente já bateu nessa tecla, a gente pegou no pé, os resultados não estão sendo bons. É, não acredito que seja crew chief. Talvez uma dificuldade do piloto de passar o que ele está sentindo do carro para o crew chief e o crew chief devolver isso no carro. E aí a gente põe a culpa no crew chief e acaba que, na verdade, eles não conseguem ter sintonia na troca de informação. Acredito que aconteceu com o Chris Carrier e acredito que está acontecendo com o Pratt Tryson. Mas tudo isso se deve ao quê? À inexperiência do piloto com esse tipo de carro. E aí eu acho que é mais uma temporada e ver o que, que vai acontecer. Pedro, rapidão. Pedro, só não querendo alongar muito, só repetindo a minha observação sobre a corrida dele em Charlotte, né, pontualmente, né, pra gente reconhecer, né, que estava sendo feito um bom trabalho, ele tinha tudo para terminar entre os 15, sempre andando na frente do James Buescher, né. Eu acho que foi uma das primeiras vezes no ano foi a quarta corrida do Buescher no ano, tirando a primeira prova em road course. Nas outras duas, o Buescher sempre andou na frente do Nelsinho. Nessa não, nessa o Nelsinho tava andando uma ou duas posições à frente do campeão da Truck Series e acabou se dando mal na estratégia, né? Mas eu acho que esse fim de semana já houve foi uma boa corrida dele. O único problema foi a estratégia. Só pra gente ser justo, né, com a atuação dele de sábado, né? Positivo, positivo. É, vamos lá. É, aí ele até faz uma menção aqui sobre a história de homofobia, que se a relação dele com a Turner depois disso não deu uma abalada, e se ele corre risco de ficar a pé no ano que vem. Léo, você acha que ele corre o risco de ficar a pé no ano que vem? Não. Tá. Hélio. O Nelsinho, não. Eu acho que ele, até porque na Nationwide, ele pode até ficar sem carro na própria Turner, mas eu acredito que ele consiga arrumar um lugar em outra equipe, né? Mesmo na própria Truck Series, porque é bom a gente lembrar, ano passado ele conquistou quatro vitórias, né? Somando todas as categorias da NASCAR que ele participou, né? Ou seja, não foi uma atuação dele que chama a atenção de muita gente, né? Com certeza ele vai arrumar um lugar pro ano que vem, né? Se ele Beleza. quiser também, né? É, tem isso. É, também acho que não fica a pé, não. Acho que vai, eu acho que ele vai ficar na Turner, falar a verdade. É, tá, aí o Anderson também comenta que ele torce para que ele achasse uma coisa na Gibbs ou na Richard Childress. Né? Penske Roche, ele diz que é praticamente impossível devido às confirmações e tal. E eu também acho impossível até porque o Nelson não está fazendo por onde para andar num carro de equipe grande. É, mas pode acontecer, né? Patrocínio e bom empresário, às vezes, auxilia nisso aí. É, analisando as marcas da Nationwide, a Chevrolet está tomando de lavada da Toyota e da Ford. A que se deve isso? Pergunta complicada essa aí do Anderson. É complicada, mas para quem acompanha a Nationwide bastante tempo, sabe que a Toyota e a Ford sempre foram muito fortes na Nationwide Series. Diferente da Chevrolet, que parece não dar tanta importância assim para a Nationwide. Mas a Toyota, ela desde quando ela entrou na NASCAR, ela foi sempre dominante na Nationwide. E digamos que o fator para isso é investimento, né? É investimento mesmo. O último título da Chevrolet foi com o Green Bor, né, Léo? RCR 2008. É, foi com o Kimball. Então, Isso mesmo, foi, foi. o outro fator também, né, é que o investimento que a gente falar a verdade, quem domina a Nationwide Series são as equipes da Sprint Cup. A melhor equipe da Nationwide, que não tem nenhuma equipe na Sprint Cup, mesmo agora com a Phoenix Racing, né, que tem um sócio, né, mas é diferente, né, não é a Turner, né, é a própria Turner, né, que fica bem aquém da própria Joe Gibbs, da Penske agora, né, que ocupou o lugar da Roush, que era dominante, que sempre com o carro 60, né, dividia vitórias com 18. Eu acho que é o fato da RCR, que em tese seria a equipe mais forte da o equipamento Chevrolet, não investir tanto ou não ter a competência de conseguir superar as outras duas marcas que disputam o certame. Até a Dodge ganhou, né? Dodge ganhou em 2010 com o Keselowski, né? A gente vê como a Chevrolet fica devendo um pouco nesse sentido, né? É, eu acho que também se deve muito ao fato da Chevrolet não tá muito importando também com a Nationwide, não. O negócio dela é ganhar na Sprint Cup e tá aí. Pedro, boa. Chevrolet, diga-se Hendrick. Hendrick, né? Que é que fornece motores lá pra Nationwide. A outra pergunta do Anderson, a terceira e última, é sobre o Miguel Paludo. Ele pergunta, o Paludo está fazendo um excelente trabalho na temporada da Truck, ele afirma, né? Após 3 anos de Truck, não seria hora de subir para a Nationwide? Aí ele faz não. um parênteses, deixa eu só completar. Porque não. Ele acha que se demorar muito, ele pode perder o timing, pois tem uma galera boa que vai subir rapidamente. Daí ele menciona que o Asnieski, o Elliott, o Burton e mais alguns que estão vindo. Aí ele pergunta se a gente concorda e qual seria a melhor equipe para ir dentro da realidade dele. Aí, novamente, ele agradece a gente e deixa os parabéns. Anderson Barbosa, um abraço para você, viu? E nós que agradecemos você por estar sempre nos ouvindo. Mas, falando do Paludo, eu quero ser breve. Falando do Paludo, eu penso que não. Não é a hora dele subir. E, assim, ó, não estou minimizando o Paludo, mas penso que o Paludo seja um piloto da Truck Series. O Paludo seja o piloto da Truck Series, ele se incorporou à categoria, ele, aquilo que eu falei, né? Ele agora faz parte da família da Truck Series. Eu não vejo o Paludo como piloto da Nationwide forte, não vejo o Paludo como piloto da Sprint Cup forte. Vejo um Paludo muito forte na Truck Series. Então, posso mudar a geração, vir geração, Paludo, eu penso que o Paludo deva ficar por ali, fazer algumas corridas sim na Nationwide, algumas corridas sim na Sprint Cup. Mas eu penso que o Paludo vai ficar por ali mesmo. Que é bem a cara do Paludo, bem o jeito do Paludo. E o Paludo, querendo ou não, já está agraciado com tudo, né? Pelo filho, família, como o público é com ele lá no Truck Series. Eu acho que o Paludo já está agraciado com tudo. Ele deva ficar por ali mesmo. Essa é uma opinião minha. Isso eu penso que tem quase certeza que deve estar passando na cabeça dele também. Discordando um pouquinho do Léo, mas eu acredito que o Paludo dos próximos anos tem muito a crescer no mundo da NASCAR, não só na Truck, mas como na Nationwide e por que não na Sprint Cup. Eu acho assim, eu acho que já esse ano, por exemplo, o grande problema é patrocínio, mas se ele arrumasse um bom patrocinador que pancasse, não a temporada completa, né, mas algumas provas em um... como o carro 21 da RCR, ou até um quarto carro da Turner, até um carro da Tristar, que se o cara tem talento, ele senta ali, ele faz um trabalho digno. Eu acho que se o Paludo continuar correndo em tempo integral na Truck Series e fazendo part-time, o que for aparecendo, ele for pegando, claro, que equipes competitivas, né? Eu acho que ele tem muito a crescer no mundo da NASCAR. E eu acredito que ele vai chegar na Sprint Cup em alguns anos, porque é um piloto que a gente vê que ele trabalha muito, e quem trabalha muito no mundo da NASCAR tem muitas coisas boas reservadas a ele. Eu concordo com o Léo em partes e concordo com o Hélio. Primeiro, eu concordo que ele tem que ficar na Truck esse ano, e eu aí concordo que eu acho que ele vai evoluir muito como piloto de NASCAR, assim como o Hélio disse. Eu acredito que ele tem que ficar em 2014 na Truck Series, tentar o título, tentar fazer algumas provas pela Nationwide, que obrigatoriamente talvez não seja com a Turner. Se fosse para ir para a Nationwide agora em 2014, sinceramente eu só torceria pra ele se fosse para montar no 20 da Gibbs. E aí dar a cara a tapa e falar, não, agora é pro pau quebrar mesmo, vamos ver o que vai virar. E se não, fica lá de boa lá, deixa a molecada subir, faz um part-time lá e na hora as coisas vão acontecer no momento certo. O Miguel é um cara novo, tem muito tempo de NASCAR ainda. Não precisa queimar etapas. Então acho que é isso aí. Eu acho que ele tem que tentar ser campeão da Truck Series primeiro. Fazer o que o James Buescher fez. Não apavorar, não dar o passo primeiro do que a perna. Que o Buescher foi Nationwide depois que veio da Arca, né? E ele deu um passo para trás, voltou para a Truck Series para voltar a andar forte. Eu acho que o Miguel não precisa queimar etapas. Pedro, e até o Paludo, ele mostrou isso em Mosport, né? Mesmo não vencendo a prova, mas ele muito consistente durante aquela erro. Pode ter havido um erro na estratégia, né? Mas até nas provas que fez, é, Green ano passado na Nationwide Series. Road America própria, também, ele tinha chance América, de vencer em Road America. Sempre andando muito bem. É, os próprios Super Speeders, quando a gente chegar na parte da Truck Series a gente vai falar, né? Mas ele casou muito bem com o Daytona, ele sabe andar no pack. Ele, até eu acho que se pegar um carro nessas provas, em tese, a gente chama de wild card, né? Se ele pegar um carro médio para baixo da Sprint Cup, ele faz um bom trabalho até. Eu acho que até no ano que vem, se ele quiser, assim como o próprio Nelson, ano que vem, se pegar um carro mediano para baixo num road course, vai fazer um trabalho bonito e vai colocar o nome dele lá. Vai mostrar o cartão de visitas. Mas é isso que eu falei, é trabalho. Se ele tá trabalhando, se ele tá fazendo as coisas planejadas, cara, e com muita humildade, ele vai ser recompensado muito. Exatamente. Lá na frente. E já tá sendo. É, até porque na Turner, teoricamente, a gente não teria vaga na Nationwide esse ano. E depende do que o Piquet vai fazer na vida dele, né? Se ele vai ficar na Turner, se ele vai mudar de equipe, se ele vai continuar no Nationwide, se ele vai descer pra Truck de volta, o que ele vai armar. É, mas assim, eu não gostaria de ver o Paludo subindo esse ano. Eu queria ver ele mais um ano na Truck para brigar por título. Essa é a minha opinião. Eu só fazer uma menção, o Michael Alessandro aqui deu os parabéns pra gente e tal também, mas não fez pergunta, comentou aqui abaixo do Anderson Barbosa. Aí o Guilherme faz uma pergunta direcionada pro Léo, diretamente pro Léo, que foi o lobo solitário da semana passada, ele fala aqui. Sei que está cedo, mas já antecipando algumas coisas para 2014. Ele leu em um site americano que o Brad junto com o Paul Wolff estariam testando detalhes, acerto, peça e algumas inovações para 2014. Aí essa corrida pode ter sido um indício de que essas coisas podem ser diferentes em 2014 para essa dupla? Outra pergunta, que aí ele vai perguntar se a gente concorda ou não com as afirmações que foram feitas lá na VT Sports, lá, sobre o título ter subido na cabeça do Brad, né? Aí essa que é a pergunta. E manda um abraço pra gente. Um abraço, Guilherme. Bom, sobre o que pode estar acontecendo lá na equipe lá, né? Eu penso que, não sei, né? Pra falar a verdade, eu não sei não, né? Mas sobre o Paul lá. Mas só pra falar do Brad Keselowski, né? Foi um comentário, na minha opinião, foi um comentário muito infeliz. Né, foi um comentário infeliz demais. Sobre o Paul Wolff, olha, nesse sábado aqui foi uma vitória na estratégia e no talento do Keselowski. Sobre os comentários do Fox Sports, eu fui apanhado dos meus amigos aqui, mas eu concordei em partes, né, com o que foi dito ali. Mas, enfim. Que eu vou tomar depois do programa aqui. Porque você é fã do Kyle Busch, né, cara? E pelo menos o Brad Keselowski tem um anelzinho lá no dedo lá e tal. Pode até subir na cabeça dele. Mas não subiu, gente. Não subiu na cabeça do Keselowski. Talvez, né? Eu acho que não. Porque subiu na onde? Na pista? Em declarações, a única declaração polêmica de fato que ele deu foi aquela reclamando sobre... Não poder usar o celular no Twitter lá. E, não, sobre a Hendrick e a Gibbs. Não vi nada demais em pista. Ele não bateu em ninguém, não jogou ninguém para fora da pista, não deu nenhuma entrevista assim, depois da corrida, depois de algum problema, que ele se mostrasse nervoso com alguma coisa e tal. Só com... Nem depois daquela punição ele deu declarações tão ofensivas. Não acho que não subiu a cabeça, não. Eu acho que fez o trabalho dele lá, belezinha, não se adaptou bem ao carro, sofreu na temporada, mas... se tiver alguma coisa que me mostre que subiu a cabeça dele, eu volto atrás do que eu falei, mas não tem nada. Não tem nada que mostre que subiu a cabeça dele. Não teve nenhuma atitude. E a gente entrar nesse assunto, ou seja, quem estava comentando a corrida lá e narrando, entrar nesse assunto por causa de um erro de um pit stop da Penske é meio fora do normal, assim. Eu acho que é querer criar Deus e diabo para quem está assistindo a corrida. E isso aí o Kyle Busch faz sozinho, porque não precisa de ficar falando isso na transmissão. Pedro, só para falar aqui, que ele perguntou, né, do uma evolução, um indício de evolução. Isso. Então, ainda, é muito cedo ainda, né, para falar do carro pro ano que vem. Ainda é muito cedo ainda. Então, assim, realmente foi testado, né, algumas das coisas, mas assim, é mais para eles extraírem informação do que para mostrar. O Hamilton vem fazendo, né, isso também com o Hamilton já está fazendo isso. Já está fazendo isso com a Toyota, já no carro no 11, né, da Joe Gibbs. Mas assim, é mais para um teste para extrair informações de comportamento do que propriamente para mostrar realmente qual seria o poder do carro, né, em 2014. Então, assim, penso que ainda tudo muito cedo ainda, né? Mas pode sim ter ajudado, é isso que a gente tem que... Pode ter feito uma diferença, mas assim, é até só para completar, em Charlotte hoje a NASCAR sancionou um teste lá, liberou, fez um teste lá fechado lá e até teve o carro do Trevor Bayne, treinou já com as alterações da dianteira da Ford para 2014, que vai mudar o 2014. E aí a gente teve várias alterações de spoiler, essas coisas, mas isso não pode ser aplicado nos carros agora em corrida. Então a gente não tem mudanças aerodinâmicas no carro do Brad Keselowski. Talvez componentes, tipo suspensão, peças de motor, alguma coisa no chassi, talvez, algum outro ajuste e tal, mas em a parte de chassi, a parte aerodinâmica do carro não pode ser alterada. Então não tem teste aerodinâmico sendo feito. Só o pacote não pode. Não pode mudar, mas assim, pode ser que algo que eles estão testando, sei lá, uma suspensão nova, alguma coisa ali, pode ser que sim, dê algum resultado. A pergunta do André aqui, ele pergunta se a gente não acha interessante se no Chase, entre o primeiro e o décimo, só se classificassem os que têm vitórias. Né? Aí até ele está falando assim porque ele acha que, dessa forma, pilotos igual Dale Jr. e o Boyer, que não tinham vitórias esse ano, poderiam dar mais, né, no Chase, e talvez os caras que não vencer não merecessem, né, como o Jr. e o Boyer mesmo, estar no Chase, né, não deveriam estar no Chase porque não tem vitórias. Concordo 89% com ele. Eu acho que tá bom como tá a regra atual, porque também é complicado, né, que adianta o cara... E também seria complicado, imagina alguém que corresse só 20 corridas e ganhasse 3, fosse pro Chase, e alguém que fez 36, não, alguém correu 24 provas, ganhou, não, de 24 provas, o cara correu 10, ganhou 3, vai pro Chase, o cara correu as 24, conseguiu 15 top 5, só que por uma razão ou outra, não, acaba não ganhando, não vai, é meio complicado, né, tem que ver que tipo na NASCAR, às vezes, não é fácil ganhar na NASCAR. É muito complicado. Às vezes o piloto não ganha por azar. O próprio Dale Jr., ele é muito consistente. O problema é que acaba não ganhando por um motivo ou por outro, né? Mas é isso. Eu também acho que não deve alterar, não. É até interessante essa proposta, mas assim, a NASCAR faz o que quer, na verdade, né? Ela colocou o Jeff Gordon no Chase, então... Mas, acho que não. Acho que deixa do jeito que tá. Fica bem bacana. No final a gente soma vitórias, o número de vitórias se somam à regularidade, por isso que dá um pacote legal, porque se a gente for olhar agora, nos dois sistemas de ponta, a gente tinha o Jimmy Johnson liderando no pontos corridos e tem o Matt Kenseth liderando do Chase, e eles de certa forma estão perto nos dois, então fica mais ou menos uma média, né? Fica bacana. E vale lembrar também, né, que Essa fórmula que ele está falando foi a fórmula que foi implementada no IndyCard, que não tinha. Não sei se vocês lembram, né? Isso, bem lembrado. 2011 começou o IndyCard. Não tinha, né? Não tinha. O IndyCard não tinha isso. Classificava 12, mas não tinha isso. Aí depois que entrou o IndyCard, né? Com essa regra do IndyCard, que realmente é isso que ele está falando, né? Só classifica por pontos quem realmente não vencer, que é muito difícil alguém dentro do top 20 não vencer nenhuma corrida. Mas assim, em termos de, para colocar no Chase mesmo, seria até que, sei lá, muito burocrático demais, né? Então, não sei se esse é o momento. E mandar um abraço também e agradecer a ele sempre estar nos ouvindo e elogiando o nosso trabalho. Então vamos lá. Perguntas que foram feitas no grupo NASCAR Home Tracks, do nosso amigo Leonardo Dugin. Bom, a primeira, o Guilherme Martins faz mais uma aqui. Sei lá, às vezes eu não sei, o Guilherme, depois você me avisa se você é o mesmo do Twitter, meu amigo, que eu fico em dúvida, vai que não é. Qual a verdadeira estratégia do Kenseth? Marcar o JJ ou chegar na frente? Chegar na frente. É chegar na frente, né? Chegar no top 5. É chegar na frente. Se der pra chegar na frente do Kenseth, melhor ainda. Eu acho que essa é a estratégia dele. O Rômulo Baroni pergunta, quem será o substituto do Vickers nas últimas corridas de 2013 no 55? Ainda não saiu nada, ainda não. Não tem nada concreto. O Michael Waltrip vai fazer Talladega, isso é certeza que já estava combinado, né? Já estava combinado. Quem vai de fato é uma incógnita. E a gente e tá até difícil de falar quem que pode vir a ser, né, o piloto, né? Não tem muitas, vamos dizer assim, caras com gabarito para chegar nesse carro, né? A gente não tem muitas opções, então tá difícil. Então, assim, aí querendo ou não, ele vai ganhar mais ou menos uma semana e meia, e uns 6 dias para pensar nisso daí, para ver quem que ele vai colocar no lugar. Exatamente. Do Brian Vickers. E lembrando que esse mesmo problema a Gibbs tem, né? Para as últimas 3 provas da Nationwide, no 20, que era do Vickers, né? Só que a Gibbs tem 2 semanas para pensar, né? Tem Talladega agora, tem o Texas, tem mais um pouco da outra semana. Tem o Texas, perdão, tem Martinsville. Até no Texas para ela pensar em quem vai colocar. No 20, eu e o Hélio até tava conversando aqui, a gente tá achando que deve ser algum piloto de desenvolvimento aí. Talvez o Bubba Wallace, que já fez etapas da Nationwide. Talvez o Drew Herring. Pode completar, Hélio. Foi aqui, meu. Boa. Matt Crafton, né? Crafton era boa. Mas, 55. Aí falando aqui, coisas possíveis. Sobre o carro 55, é bom a gente lembrar que quando o Bart Truex Jr. sofreu aquele acidente lá, forte, que chegou, acho que foi em New Hampshire, que ele estava dolorido, ele acabou... Foi New Hampshire, Léo? Você lembra? A prova que ele... O que aconteceu? Foi em Richmond que ele bateu isso antes do Chase, que ele machucou a mão. Foi em Richmond. Então, quem estava stand-by era o Scott Speed, que é um piloto que, pra quem não lembra, ele correu pelo time de Michael Waltrip na Nationwide Series. Exatamente. Pode ser, mano. Quem qualificou o carro do Brian Vickers em New Hampshire, agora sim acertei, foi o Kenny Wallace. Nessa prova, a Nationwide Series estava fazendo uma corrida no sábado, o Vickers estava com a Joe Gibbs e não pôde qualificar o carro. Eu não tenho... Sinceramente, eu não tenho ideia de quem eles vão colocar, mas eu acredito que possa ser algum piloto ligado à Toyota. Eu veria se Cole Whiff, talvez, não fosse no 30, talvez um Cole Whiff, um cara assim. Pelo perfil da Michael Waltrip, eu acho que pelo menos nessas corridas eles vão colocar um piloto diferente. Isso, e pra você ter uma ideia, quem tava testando hoje em Charlotte era o Brett Moffitt. Que ele não deu 3 voltas e rodou. Não tem experiência nenhuma com o carro de Sprint Cup, então vai saber, é uma dúvida. O Dan Offit fez só uma prova no circuito de uma mini e meia. Eu acredito que um nome que é chute pode até pintar é o Jared Sutter, porque não tem mais nada a perder na própria Nationwide Series. Boa mesmo, bem lembrado. Sobre o carro 20, eu acredito que pelo desenvolvimento vai ficar entre Joe Coulter e Drew Herring, até porque o Bubba Wallace não fez nenhuma prova esse ano, mesmo a Dollar General meio que apoiando ele. Eu acredito que deve ficar com esses pilotos. O Drew Herring, é bom a gente lembrar que ele correu no carro 18, no carro 54, e sempre com um bom desempenho. Agora, pode ser que entre o piloto da Sprint Cup, o Cup Driver, como o próprio Kenseth ou até o Hanley, né? Eu não sei, vamos ver. Nesse caso da Geokips, acho que vai decidir o patrocinador. Bem lembrado. Pedro, só para emendar aqui, eu acho que você não deve ter visto, é a pergunta do Eduardo Gomes. Tá? Ele faz a pergunta... tá para cima aqui? Tá para cima. Ele faz uma pergunta bem simples. Nós estamos falando. O Eduardo Gomes pergunta quem deve assumir o carro 20 na Nationwide. Já está respondido, Eduardo, que nós não sabemos. Isso, esse é o assunto. O assunto que nós estamos falando aqui para ele. Obrigado por ter mandado a pergunta. Eu comi barriga aqui nessa pergunta sua e não li ela. E a pergunta do Aquiles Júnior, que é fã do Nelson Piquet, assim como o Leonardo Pina. Peraí, Pedro. Mais alguma coisa? Só falando a pergunta do Eduardo Gomes, o ponto que eu ia pegar, só que eu já vim encerrando. Essa corrida em tese, né, se o Drew Herring for escalado, se ele pegar essas últimas três provas, pode ser o fundamental para ele, quem sabe, até assumir part-time esse carro 20 em 2014. É, tem que saber o que a Gibbs quer com esse carro 20 agora, né? Eu acho que mais que a Gibbs quer, patrocinador, né? Mas quer um piloto full-time ou quer, né, fazer part-time? Eu acho que ia ser um carro muito bem dividido entre Bubba Wallace e Drew Herring no ano que vem, que ficaria de ótimo tamanho. Até o próprio Joe Coulter, ou até quem sabe, por que não, né? O Parker Kligerman, que é um piloto Toyota, que teria ligação com o Kyle Busch. Parker Kligerman, boa. Voltando no que eu falei no final do bloco da Nationwide Series, é para dos pilotos da tabela ali que mais tem a ganhar nessas próximas três corridas são esses dois, Alex Bowman e Parker Kligerman, que são pilotos ligados à Toyota e que um grande resultado aqui e ali pode caminhar eles nesse caminho. Eu acho que até uma coisa positiva que o Nelsinho possa fazer no ano que vem, né, é palpite meu, se fosse para mudar de equipe, era até ir para a equipe do Kyle Busch na Nationwide Series, porque, tipo, querendo ou não, hoje em dia, na NASCAR, você sempre na NASCAR você tem que estar aliado com alguma equipe forte. E a própria Michael Waltrip Racing, uma coisa que eu até estava pensando hoje, eles não têm programa de desenvolvimento de pilotos. É diferente nas equipes, por exemplo, se saísse o próprio Hunley, como vai acontecer na equipe da Nationwide Series, vai sair o Vickers agora, né? Eles têm piloto para repor ali, caras estão sempre preparados. Já Michael Waltrip tem quem. Eles encerraram esse planejamento ativo e estão sem esse aporte, né? Beleza, é isso aí, mano. Matou a pau o senhor Hélio Lima. Então vamos lá, outra pergunta aqui, a última pergunta é do Aquiles Júnior, que é fã do Nelson Piquet. Ele perguntou, e o Nelson ano que vem? Pergunta difícil. Joe Gibbs seria um bom caminho ou arriscar mais um ano na Turner? Mais um ano na Turner. Eu acho que ele vai continuar na Turner, mas se for para mudar, até o que eu acabei de citar, né? Quem sabe indo para uma Kyle Busch da vida aí, que é um carro, o Creed é um carro que faz um bom trabalho e o cara anda sem pressão praticamente, né? E fora que ele pode fazer uma prova ou outra ali, e além de ficar alinhado com a Toyota. Seria uma coisa muito parecida se ele fosse para a própria Roche, né? Na Nationwide Series. Você ficar alinhado com uma montadora ali, quando abre uma vaga dessa aí, pode ser um caminho pro futuro. Eu concordo. É lógico, Joe Gibbs seria interessantíssimo para eles. Só que, como eu disse, né? Nessa temporada ele não fez por merecer uma vaga em um time maior do que a Turner. Então eu acredito que isso deva pesar um pouco, mas pode ser ajeitado com patrocínio e com um bom empresário. Mas eu acho que o caminho correto seria ficar na Turner mesmo. Tentar mais um ano na Turn. Se o clima lá estiver bom, é tentar ficar lá. Bom, vamos lá então. Palpites. Meu amigo, agora chegou a hora. As bruxas do Alabama vão ser soltas lá em Talladega. No sábado a gente tem a etapa da Truck Series. Ó, o time Hill vai fazer essa corrida no número 1. A gente tem o retorno do Justin Lofton. O Parker Kligerman retorna, vai correr no 20, no carro número 20. Vai ter perdido a vitória, Pedro. Exatamente, ele venceu ano passado, bem lembrado. Mason Mingus vai fazer sua estreia. O Mason Mingus, para quem não conhece, é um piloto que está na Arca, fez uma excelente temporada na Arca. Vai fazer sua estreia na Truck número 20. Vice-campeão da Arca, senhor. Exatamente, vice-campeão. Perdeu pro cara que é 10 vezes campeão, Frank Kimmel. Que dispensa comentários, o senhor Frank Kimmel. Quem mais? Vamos ver aqui. De detalhes é isso aí. A gente tem bastante truck, 37 inscritas. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Caleb Homa, Clay Greenfield, o Scott Stenzel. São os caras que precisam se classificar. Kyle Busch vai na 51. Deixa eu ver aqui mais alguém aqui de Chris novidade. Jones. O Ross Chastain vai na 19, né? É engraçado, a gente vai ter poucos Cup Drivers, na verdade, né? De Cup Driver mesmo, a gente vai ter só o Kyle Busch. E o Tim Hill, né? Que faz algumas É, o time Rio também. na Sprint Cup. Então E, vamos pô, lá. Chris Jones. Se o time O Rio Chris Jones ganhar, vai eu quero. correr. Como é que é, Lélio? Se o time Rio ganhar, eu quero ver reclamações com o Cup Driver, por favor. É verdade. Bem lembrado. E aí, então lá, Leonardo, quem vence essa bagaça lá em Talladega? Bom, olhando o retrospecto aqui, né? Que ganhou sempre um piloto, pelo menos nas duas últimas, né, sempre foi piloto diferente que venceu. Então, vou postar no Ross Stein. Eu vou apostar no Johnny Sauter, que é um piloto que venceu em Daytona, né? E eu acredito que ele tem meio que um azar para ganhar esse Super Speed em Talladega, né? Eu acredito que o Sauter vai tirar a Urucubaca que está nas costas dele em 2013. Eu tenho uma curiosidade sobre o Johnny Sauer lá em Talladega. Qual? O Johnny Sauer é responsável pelo acidente que mais tirou carro na história da NASCAR, eu acho, na era moderna. Numa prova da Nationwide lá em Talladega, acho que em 2002, se eu não estou enganado, ele tirou 32 carros da prova. Ficou oito, nove carros É. na nove carros. Ficaram 9 carros e só 3 andaram na volta do líder, dois disputando a vitória. Ô Pedro, nessa corrida tinha o carro 59, se não me engano é o Stacy Compton, né, até, Isso, com que o que adesivo é do dono. patrocinador voou do Isso, capô. uma das imagens mais bizarras Exatamente. Essa corrida ela é histórica. Quem puder assistir, eu tenho até ela em vídeo aqui no meu computador, mas se eu não estou enganado, é 2002, Talladega, na Nationwide Series. E o Big One no comecinho da corrida, não foi na verdade muito culpa do Johnny Sauter, mas ele acabou capotando na frente do pelotão lá e 32 carros ficaram de fora. é um carro azul, número 2, da Cedelco. Até puxar um Exatamente. pouquinho a história aqui, pessoal. O Léo me corrige se estiver falando bobagem. Vocês lembram quando saiu aquele papo que o ídolo do Pedro Mugatti na Stock Car Brasil iria testar na NASCAR, na Richard Childress? Em tese, esse carro 2 poderia ser, teria sido o destino dele caso ele tivesse continuado nessa tentativa, mas acabou não dando em nada. Deus é bom, Deus não permitiu uma coisa dessa, que a gente Exatamente isso. não fosse obrigado a tolerar isso, meu Deus do céu. Nossa Senhora, vou até benzer o corpo aqui. Santo Cristo. E aí, Johnny Sauter então, né? Hélio Lema, Jones. Eu vou de Bubba Wallace, meu amigo. Bubba Wallace vai vencer. Bubba Wallace vai vencer empurrado por Ron Hornaday no final da prova. A gente tem que lembrar que as trucks têm uma configuração para andar empurrando, né, cara? Então, quem for esperto, apesar de terem mexido um pouco ano passado, Ô Pedro. e aí o Ron Hornaday comanda, hein? Ô Pedro. Mas o Ron Hornaday, eu não lembro, 2012, eu não lembro como foi o desempenho dele, mas ele também não tem números muito bons em Talladega. Ele é Eu bom até lembro. empurrador, ele não é muito forte de É super isso. speed. Não, desculpa, 2011 ele empurrou bem o próprio Mike Wallace para a vitória, Exatamente. mas Uma tudo. surpresa é a gente não ter o Todd Bodine inscrito, né, cara? Que é o bicho papão nesse tipo de circuito, né? Uma Duas coisa aqui, vitórias. pessoal, eu vou até colocar no memória essa semana, as últimas 2 semanas por motivos técnicos eu acabei não postando, mas para mim uma das melhores corridas da NASCAR que eu vi na vida. O Léo vai concordar, a Mountain Dew 250 de 2008. Assistam, pessoal. É uma das coisas mais espetaculares que eu vi da Não é NASCAR. qual o Mirola vence? Não, não, não, é Kyle com o Todd Busch, né? Bodine. Não, com o Todd Bodine, não. Para mim 2008 foi mais. Aquela que o Mirola, que o Bush empurrou o Almirola, foi o contrário, foi 2009, mas para mim eu É acho que isso, tá? 2008 foi mais extenso, oito lado a lado na, no finish lane, cara. O Léo... É, bem lembrado, o Bodine tava com a faixa amarela e preta, não é? Isso, o Colin Brown, que agora é um piloto que semana passada, a bordo de um carro da Ford lá, do Daytona Prototype lá, um carro novo que a Ford lançou, eles fizeram um evento promocional para bater um recorde do carro da NASCAR em Daytona, né, no oval. O Colin Brown era o piloto, e o Colin Brown, até eu citei, né, em 2008, 2009, 2010, ele correu na Nation Series ao lado do Rick Stenhouse Jr., e os dois fizeram um derby de lixo. Detonava carro um atrás dele. Mas o Colin Brown foi um piloto que teve um bom início na Truck. Foi pra então, Nation Series, não deu certo, mas hoje é feliz no Enduro. Verdade, um cara muito feliz lá mesmo. É, então tá, o Hélio fechou de Johnny Sauter, o Leozão, o Ross Chastain e eu fui de Bubba Wallace. Então vamos ver o que vai acontecer. E na Sprint Cup, que é a grande dúvida. Primeiro, saber quem que vai sobreviver ao Big One. E depois saber quem que vai ganhar. 44 carros inscritos. Sam Hornish Jr. pode ficar de fora, tá inscrito no 12. De novidade, a gente tem o Sam Hornish, a volta do Trevor Bayne. É, Landon Cassel volta no 33. Cole Whiff vai no 30. No 55, a lenda dos Super Speedways também, o Michael Waltrip. Quem mais aqui de novidade? Quap, o McDowell, né? É isso aí mesmo. De novidade. O Allgaier volta no 51, tá, moçada? E o Austin Dillon vai no 14 no lugar do Mark Martin. Falou? É verdade, eu tinha esquecido. Bem lembrado. É. De resto é isso aí. Então beleza. Não, eu vou postar no. O vencedor dessa bagaça aí vai ser o. Difícil apostar, hein? Vai ser o. Danny Hell. Na minha opinião, é o grande favorito. Por que você tá rindo? É imprevisível. Ô, Léo, o Hanley não tem vitória em Super Speedway, né, em provas valendo, né? Não, nenhuma. Não, mas é um dos melhores empurradores também, assim como o Ron Hornaday. É. Ok. É, por números, lembrando ano passado, o cara ganhou a Daytona 500, na Coke Zero 400, ele liderava até duas voltas pro final, quando o Tony Stewart deu o balão nele no Greg Biffle. Na primeira prova em Talladega, antes do Green White Checkered, porque o Lopes venceu o Kyle Busch, ele só não ganhou, ele estava em primeiro e só não ganhou a corrida porque a rede dele estourou lá, daí a parte de trás do carro teve problemas, e ele venceu a Daytona e sobreviveu a Talladega 500 do ano passado, lá, Goodson 500. Eu estou falando do Matt Kenseth. Nesse ano, na primeira prova em Talladega, ele e o Calero estão fazendo um duelo épico naquelas últimas voltas, quando veio aquele trenzinho lá, o Waltrip atrás, o Guila no meio e o Smith chutando bundas. O Reagan venceu, mas na minha opinião, o melhor piloto de Super Speedway hoje da NASCAR é o Matt Kenseth, pelo preço retrospecto que eu acabei de citar. Eu acredito que ele é o grande favorito. Mas o meu palpite vai com o Michael Waltrip, porque o que o Michael Waltrip também faz em Super Speedway, muita gente pode não gostar dele, pode falar que o time dele é sujo, pode falar que ele é marqueteiro, mas em Super Speedway, só relembrando da Coke Zero 400, prova em que ele, faltando 5 voltas pro final, ele estava em 34º. Na última volta ele estava em 4º lugar ali, levando o Dale Jr. Ou seja... Em Talladega, no final, ele só não venceu ano passado porque o Tony Stewart deu bloco naquela loucura lá, né? Ou seja, o Michael Waltrip talvez seja o grande herdeiro do estilo de correr da Day, né? Da equipe do Dale Earnhardt, né? Que era quem dominava esse tipo de corrida. É, eu quero, o Léo, que você que acompanhava mais a fundo nessa época, né? Início do ano 2000, sabe muito bem do poder que aquela equipe tinha, né? Além de, eu acho que o Otto deve ter aprendido muito com o Dale Earnhardt, né, a correr nesse tipo de traçado, esse tipo de prova do trenzinho, de você... Aquela equipe simplesmente varreu o Super Speedway de 97 até 2004. Até o Martin Truex Jr. Eu acho que teve uma ou outra, se for olhar aí, que ele não foi vencido pela Day. Mas acho que de 97, o Léo pode até me ajudar, eu acho que de 97 até 2004, acho que eles venceram quase todas as etapas em SS. A É, Day? com exceção de Daytona, de alguma Daytona 500, uma ou outra Daytona 500. Em Talladega, certeza absoluta que foram quase todas. É até curioso isso aí, eu vou até puxar aqui, cara. Deixa eu abrir aqui. Não, o Jeff Gordon venceu a Die Hard 500. O Bob Hamilton venceu a Talladega 500, mas é o resto sim. É, então, de Essa Die 97. Hard, Léo, essa Die Hard foi aquela que tacaram um monte de latinha nele lá? Tava No nele? Jeff Gordon? É. É, foi essa mesmo. Mas choveu de latinha. Vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, só para confirmar aqui o que o nosso amigo. É, ele tá dizendo, ó. 90, ó, 98, 97 tá, 97, 98. Então só corrigindo, de 99 para frente. Dale Earnhardt, Dale Earnhardt em Talladega. Aí o Jeff Gordon venceu uma, aí Dale Earnhardt, aí o Bob Hamilton. Aí Dale Earnhardt Jr., Dale Earnhardt Jr., Dale Earnhardt Jr. e Michael Waltrip. Até 2003. Em 2004, Dale Earnhardt Jr. ainda venceu uma. E o Jeff Gordon venceu a outra. Então, para ser bem claro, em 99, 2, 4, 6, 8, 10, em 12 corridas, a Day não venceu 3 nos anos 2000, no início dos anos 2000, isso em Talladega. E em Por que Day, três? vai, de 2000, vai, só fazer a conta, vai. De 2000 até 2004, o Jeff Gordon venceu uma em 2004, Ah, é, não, o tá Bob certo. Hamilton Foi venceu duas uma em Jeff 2000. Gordon e uma Bob Hamilton. Tá certo, isso mesmo. De 99, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, é isso? Só corrigir o número aqui. 2, 4, 6, É. 8, Outros 10, aí 12. foi o Jeff Gordon que venceu duas e Isso. o Bob Hamilton que venceu Venceu. uma. O resto tudo dei. É, ou dei o Earnhardt com equipamento da RCR, né? A gente vai contar, ou dei o Júnior e Michael Waltrip. Tava sempre em casa. Aí em Daytona a coisa mais estreita um pouco, mas em Talladega é um domínio absurdo. Mas em Daytona a gente tem o Júnior vencendo em 2002, 2003, as duas, e em 2004 ele venceu quatro, então puxando de 2004 para trás, ele venceu uma em 2004, duas em 2003 em Daytona, e daí uma em 2002. E aí o Michael Waltrip. Cadê os do Michael Waltrip? Cadê o Michael Waltrip aqui, rapaz? O Michael Waltrip venceu aqui em Daytona, meu Deus do céu. Logo de 2001. 2003. O Michael Waltrip venceu. 2003, aí é a Sport 500. É, não, mas em Talladega. Eu tô puxando aqui em Daytona. Ah, tá olhando Ah, Daytona. tá, deixa eu ver aqui. Ah, mas eu tava olhando os números errados, gente, desculpa. Eu tava olhando Nationwide também, que foi um domínio absurdo. O Dale Earnhardt, Olha. o Júnior venceu em 2004. O Alp venceu em 2003 uma, em 2002 a outra. E o Dale Júnior venceu em 2001 a Pepsi 400. Então também dominavam também nesse tipo de circuito aí. Se for olhar aí, 2000, dos anos 2000, 2000, 2004, os caras venceram bem mais do que a metade das corridas. É um time bem dominante mesmo. Tem E uma o em Waltrip Daytona. é o último sangue, né, desse time aí que tá vivo ainda. É, tem uma em Daytona, ô Pedro, que da Nationwide 2004 lá, que era deles também. Tava o Waltrip e o Junior na jogada, só que o final de Jason Leffler jogou os dois pra fora, quem ganhou foi o Michael Wallace. Mas só puxando um último dado aqui. O David Reagan, além de ter vencido a corrida de abril, ele venceu uma das últimas corridas da Nationwide Series, né, no formato do trenzinho, né? Aquela corrida Isso, tinha clássica da estado. NAFTA, né? Foi 2009, uma das chegadas mais incríveis também que a gente assistiu, né? Que ele superou o Ryan Newman, Dale Jr. no final um, foi dar o broque no outro. Veio o Tony Raines, que piloto também icônico, né? O pessoal do board da NASCAR, né? Empurrando o nosso amigo David Reagan para a vitória da Nationwide Series. Até o patrocinador dele era Scott Tyree, né? Que agora morre de ganhar corrida com a equipe do Roger Penske na Nationwide Series. Então vamos lá, como é que tá a questão dos palpites aí? O Léo já deu palpite? Eu até perdi já, se deu, já esqueci. Já da Speed Cup é o Danny Haley e Danny... da National Ice Series, da Truck Series vai ser o Ross Stein. E o Elião? Truck, Johnny Sauter, favorito, o mais de 500 na Cup. Certo. São melhor pelo Super Speed. Tem esquecido, você, tanto que nós alongamos nós. Meu palpite é o Michael Waltrip. Michael Waltrip. Eu acho que eu vou colocar... Ave Maria, hein, rapaz do céu. Danica Patrick vai vencer a corrida. É. Rapaz, você é taladega, meu amigo. Você não sabe o que pode acontecer, ué. Mas vou colocar o de backup meu, o Dale Jr., tá? Então vai ficar Danica Patrick e Dale Jr. É, então, beleza. Acho que é isso para esse final de semana. É, mais algum comentário, alguma coisa que nós devemos fazer, porque já são meia-noite aqui no Mato Grosso e 1 hora da manhã lá em São Paulo. Meu amigo Leonardo deve estar cansado querendo trabalhar amanhã cedo. Tô cansado mesmo, viu? Já são 1 hora da manhã. Mais algum comentário para encerrar? Ó, o comentário, eu queria fazer um comentário aqui bem interessante aqui, né? Em questão de Chase, né? O último Toyota que venceu no Chase foi lá em 2008, né? Foi o Tony Stewart que venceu no Chase e o Kyle Busch que havia vencido na corrida na Arrows 499, né? Foi as duas únicas vitórias também da Toyota. Ou seja, o caminho da Toyota para vencer em Talladega está meio complicado, né? Eu apostei no Danny Herring, tomara que dê certo, né? Mas que outros pilotos também vençam, como o Matt Kenseth vença para dar uma temperada nesse campeonato, o Kyle Busch vença para chegar mais perto do título, mas assim, quer dizer, a aposta Toyota lá em Talladega é bem complicado mesmo, né? Então, creio que os motores Toyota vão ter um pouquinho de trabalho lá. Já a Chevrolet dispensa comentário. A Chevrolet aqui nos últimos... Desde 99, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde 99, né? Apenas 7 corridas ela perdeu nessa corrida de Talladega. Então, só para complementar, Speedway... É um número muito expressivo. Em Super Speedway, a última vitória da Toyota... Foi lá em Talladega mesmo com o Tony Stewart. Foi um número muito expressivo, foi, né? Foi em 2008 mesmo. Isso mesmo. Com o Tony Stewart. Tony Stewart. Então a Toyota não tem muita tradição em Super Speedway, hein? Então... Ô Pedro, então um detalhezinho, né? Essa vitória do Tony Stewart foi meio na... Na gata, né? Final. Bem lembrado. Não, que o Rick Smith passou por baixo, não deu toque, não empurrou o Tony Stewart, né? Ele acabou... Não, o Tony Stewart empurrou ele pra baixo. Exatamente, né? Concordo com o Léo, isso que eu falar. E é bom lembrar uma coisa, né? Eu acho que o Rick Smith era de qual equipe? Era da Day. Então, segundo, o terceiro e quarto, eu não lembro se o Paul Menard ainda era da Day naquela era época. Era da Day ainda. O Paul Mirola tava em terceiro ou quinto lugar, também era da Day, ou seja... Os três pilotos da época, hoje, não são os mais conceituados, né? Não são do grupo top da categoria. É, eles acabaram conseguindo um top 5 naquela época, você imagina que isso... Mas falar que David Hagan venceu empurrado pelo David Gillan etapa do começo do ano, né? A gente não precisa fazer mais nada, falar mais nada de Talladega, né? Entre esses três aí, nenhum deles era especialista. Reagan tem vitória em Daytona, né? É um piloto que já tem uma especialidade. E só terminando um comentário, essa corrida que o Tony Stewart venceu é aquela que a gente sempre cita, que o Léo sempre traz, do Chase, do Kerosh, ganhou 3 corridas no início, fez top 3 em Dover. Foi nessa prova que o Carl Edwards acabou com o campeonato, meio tirando o Kenseth e o Biffle. Fez um lixo com os companheiros. É, deu dano disso com o Jimmy Johnson. Beleza. Ó, e Pedrão, a Toyota, né, tem só 3 vitórias. Ela tem uma em Daytona, que é em 2008 também, a Coke Zero 400. E essas duas que já citei já, que é do próprio Kyle Busch, né, e do Tony Stewart. Essas são as únicas vitórias da Toyota em Super Speed. Quer dizer, a Toyota ainda está um pouco longe de vencer em Super Speed. Então, quer dizer, que aquilo que você falou, Pedro, possa ser que Talladega seja um divisor de mares. Possa ser que o Jimmy Johnson vença e o Matt Kenseth tenha muito problema, né? O Matt Kenseth e o Kyle Busch tenha problema. É, bom, é isso aí, é uma incógnita, né? Saber o que vai acontecer em Talladega. É, a gente pode colocar como candidato os 43 carros, na verdade. Bom, então é isso aí, moçada. Nós vamos encerrando o podcast dessa semana, voltando ao normal, né? Agora tendo a presença dos três aqui. É, também agradecer ao Leonardo por ter gravado semana passada sozinho, manter o programa no ar. É, quem quiser estar acompanhando aí no Twitter é @leoguina e @helio_lima18. O meu é @pedromugarte. É, o Leonardo Guina mantém os grupos no Facebook, é o grupo NASCAR Home Tracks, e também a That's Racing Brasil, que é uma página. E o Hélio Lima mantém o blog lá, o NASCAR Man, ou Man, O-L, man.blogspot.com.br. É, e eu, quando dá certo, eu estou lá no Bigone Brasil, cobrindo as corridas e também postando os podcasts, geralmente nas quarta-feiras. Mas aí também tem as notícias lá e você pode deixar suas perguntas também lá na página do podcast, nos comentários. Bom, é isso aí, moçada. Oi. Só um adendo aqui, já que a gente está tendo uma dificuldade de assistir as coisas ao vivo pela TV, é só procurar os três amigos aqui que a gente tem os links na hora da prova. Que isso, bem lembrado. E vocês não vão perder nada. A gente disponibiliza. E posteriormente o Hélio Lima também disponibiliza as provas no YouTube, lá no site dele, lá que o amigo Lucas Cheddar sobe lá no YouTube. Tem que ficar veado com a não sofrer processo, mas no mais tá beleza. Aí bom, é com o Lucas. É, eu sei que é o administrador do site, meu amigo. Foi o processado por. Eu ofereço o administrador, só leva a fama. Então tá beleza. Bom, então é isso aí, moçada. E aí vocês podem estar deixando comentários, perguntas, elogios, críticas. Só não pode xingar. Receita também de bolo. Exatamente, só não pode processar a gente também, que a gente é quebrado, não tem condição de fazer isso. E aí a gente volta semana que vem, se tudo der certo, pra gente falar sobre o que aconteceu lá no Alabama, lá em Talladega, moçada. Muito obrigado e até a próxima semana. Trying different things, but we were smart.